outono, o nono mês de gravidez. Eu perco o sono ao som de Yoko Ono e telefono pra vocês. Às vezes eu acordo assustado, a gente não tem nada a ver. Mas quando eu te vejo do meu lado, a gente não tem nada a perder. De dia eu não te vejo, nem desejo, eu vejo que não dá. A gente não tem nada a ver. Toda noite, a noite inteira eu penso em ti, eu penso em te encontrar. A gente não tem nada a perder. Nada a ver, nada a perder, nada a fazer, uou, ou nada não. Sinto tanto, sinto muito no meu canto enquanto a noite cai. A gente não tem nada a ver. Sinto saudade, é verdade, nunca é tarde enquanto a chuva cai. A gente não tem nada a perder. E eu fico sem saber o que vai ser, o que fazer amanhã de manhã. A gente não tem nada a ver. Eu sonho com elegância, arrogância, extravagância do Duran Duran. A gente não tem nada a perder. Nada a ver, nada a perder, nada a fazer, uou, ou nada não. Às vezes eu acordo assustado, às vezes eu acordo do teu lado, às vezes eu fico acordado. Às vezes eu te vejo, às vezes eu te beijo, às vezes eu desejo, e às vezes eu... Nada a ver, nada a perder.